Aleluia. O papo está ótimo, cada vez melhor, né, gente? Sabe que a igreja tem que ser um lugar, lógico que às vezes, né, a palavra vem exortar e tal, mas tem que ser um lugar agradável, que a gente se sinta bem e tenhamos prazer em ir, tá? Então, Deus quer isso, porque quanto mais a gente ama as pessoas, mais agradável o local fica, tá? Porque às vezes está ruim o ambiente, porque a gente não está gostando das pessoas, não pode. Então, a gente tem que se sentir bem com os irmãos dentro da igreja. Não pode ter divisão, não pode ter confusão. Amém? Então, é isso aí. Vamos, né, deixar Jesus ser o centro. Então, toda glória ao nosso Deus, todo louvor. Nós precisamos prestar atenção na palavra de Deus, que diz para nós sempre estarmos atentos ao que ela diz para nós obedecermos. Quando Deus fala na palavra de Deus conosco, que a gente está lendo e nós estamos entendendo, é para nós obedecermos. Porque Deus nunca está dando assim uma ideia para nós, olha, talvez você possa fazer isso. Nós precisamos entender que quando a gente lê a Bíblia, é um mandamento, é uma ordem que Deus está dando para nós, para que nós possamos e venhamos obedecê-lo, que é isso que Deus quer, a nossa obediência, que nós não nos afastemos de maneira nenhuma do que Ele está colocando para nós. Por isso que a gente, quando for ler a palavra de Deus, nós temos que ler com atenção, porque Ele está falando o que é para nós fazermos e o que não é para fazermos, tá? Então, obediência que Deus quer. E, na verdade, a gente não gosta que ninguém fale para nós o que nós temos que fazer. Essa é a verdade. E muito menos, por causa do nosso orgulho, nós não queremos obedecer Deus, né, naquilo que Ele diz para nós fazermos. Você imagina, se uma pessoa vem para você e fala para você fazer tal coisa, que é o certo e tal, você não gosta, nós não gostamos, porque existe um orgulho. E Deus aborda esse assunto, que nós fazemos o mesmo com Ele. Ele manda a gente fazer as coisas e a gente não faz, porque existe um orgulho. Então, Ele não pode nos abençoar. Então, eu chamo a atenção que existe, né, uma fala de autoridade em nossas vidas. E você precisa observar se existe, se você está com esta condição na sua vida, de uma fala de autoridade para você fazer, tá? Vem de Deus, mas pode também Deus usar não só a palavra escrita, como Ele pode usar o sermão da igreja, Ele pode usar o pastor, né, a igreja que você pertence, então, aquela pessoa que Deus vai usar. É óbvio que Deus nunca vai usar uma pessoa para exercer domínio sobre a outra, um servo dEle. Um ministro, não é o caso, não é isso que eu estou dizendo, para exercer domínio, porque a gente vê que existe, né? Eu ouvi falar de um negócio aí que tem de tal de G12, que é terrível, vocês já ouviram falar, né? Umas invenções aí que são células e tal, calalá, e depois esses grupos do G12, só pode ser 12, quando aumenta, faz outro. É sempre, são 12 membros, porque negócio de apóstolo é invenção. E aí, o líder geral, tipo o pastor da igreja, ele quer saber tudo da pessoa, gente. Detalhes, tudo, da casa, da família, de dinheiro. Não é isso que Deus está falando. Nunca Deus mandou um homem fazer isso. Um ser humano, um ministro dele, fazer isso em hipótese alguma. Tá? Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque existe isso e não é isso que Deus quer que aconteça conosco. Ok? Então, essa fala de autoridade que eu estou falando para existir na sua vida não é alguém exercendo domínio sobre você, uma pessoa, controlando a sua vida. Tá? Tipo, pastor, agora eu chegar aqui e começar a controlar a sua vida e querer satisfação da sua vida. Não é isso que Deus quer, tá? Então, o Senhor pede muito cuidado com relação a isso, mas que existe isso, existe. E nós vamos examinar aqui na palavra de Deus algumas orientações que o Senhor nos dá sobre isso daqui. Vamos ver aqui na carta de, Tiago, capítulo 4, Versículo 5. Atenção, olha aí. Nós estamos aprendendo a doutrina do Senhor, verdadeira. O Espírito Santo é que ensina. Então, nós precisamos estar atentos a isso e tomar cuidado pelas coisas erradas que estão por aí. E nós estamos caindo fora disso, amém? Porque há liberdade em Deus, tá? Só que essa liberdade que Deus nos dá, a doutrina, a religião, a doutrina errada e a religião, elas confundem, fazem uma coisa opressora, dominadora e distorcem tudo o que é essa liberdade que Deus nos dá. De recebermos esta orientação, que é maravilhosa, é só para o bem e para dar frutos. Quando é domínio de homens que inventam doutrina, é uma carga pesada. Então, Tiago, capítulo 4, versículo 5, Deus está dizendo assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o que Deus está querendo dizer é que é para nós tomarmos cuidado com o nosso orgulho e não querermos receber orientação de Deus para as nossas vidas, né? Porque muitas pessoas vêm, reclamam da situação, do problema e que isso, mas quer que você dê a solução. Nem Deus dá a solução assim. Então, quando você apresenta a palavra, a pessoa fica nervosa, porque é tipo, você tem que mudar para Deus agir. Uma das coisas que Deus exige em nós é essa mudança. Se não houver uma mudança interior nossa, Deus não pode agir e consertar os problemas, porque a visão está errada, tá certo? Então, Deus já está dizendo aqui que nós temos que resistir, ou seja, tomar cuidado com o nosso orgulho. Por isso que nós oramos em línguas, porque o Espírito Santo abrange isso também. Ele vai tocar nessa área do nosso orgulho. Porque o orgulho vem do diabo. É algo carnal onde o diabo domina. Ele é o orgulho em pessoa, né? Tanto que ele não quis saber de Deus, inventou um jeito dele e se mandou. Ok? Então, precisamos tomar cuidado com isso. Eu vou mostrar alguns versículos na Bíblia para que nós possamos entender o que é essa fala de Deus, de autoridade para as nossas vidas, né? Para você entender. Então, quando você lê a Bíblia, você tem que entender que existe uma fala de ordem com a autoridade de Deus para você. E não é só que você está achando bonito aquilo, ou e deixa para lá. É para fazer. Então, você vai ter que examinar na sua vida se existe essa fala de autoridade, tá? Que guia você. Ok? Então, vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos lá. Deus é bom, Ele está conosco. Certeza absoluta. Capítulo 1, versículo 24. Veja só. Então, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, Paulo está falando: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Estão acompanhando? Mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Ele está, então, mostrando aqui que existe uma voz de autoridade dando instruções para se andar na fé. Esta voz de autoridade, dando instruções. Então, a voz de autoridade, ela não só guia, como ela dá instrução. Tá? E isso não é domínio. É o que ele está dizendo aqui. Eu não exerço domínio sobre você. É uma voz de autoridade para te ajudar com as instruções que eu estou passando para você. É isso que ele está dizendo. Então, isso você tem que ver se você não é soberbo, orgulhoso, em não aceitar. E se tem alguma coisa que você não aceita, outra você aceita. Porque aquela que não aceita é porque não quer mudança, aquele pedaço. Ah, não, isso não. Né? Então, esse pedaço eu não quero mudar. Eu não gostei, não me agradou. Mas, cadê a voz de autoridade? Nós temos que ter esta voz de autoridade nas nossas vidas. Acompanham, queridos? Então, vamos para o próximo, que é Romanos 16 agora. Romanos 16, versículo 17. Vejamos. Olha só aqui. Outra voz de autoridade. Porque a voz de autoridade, ela diz, faça, é para fazer isso. Nós precisamos ser humildes, porque Deus disse que ele abençoou o humilde. Né? Ele não acabou de dizer lá? Porque ao soberbo ele resiste. Ele falou, faça. Eu, hein? Saiu de fora. Então Deus resistiu, aí eu não vou fazer nada. Agora, Deus disse, faça. O humilde obedeceu, fez. Então, Deus abençoou. Por isso que ele diz, resistir ao diabo, porque orgulho e soberba é do diabo. Vocês estão acompanhando? Tá. Então, vejamos versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Isso daqui, quando Paulo está dizendo isso, é porque tem pessoas que não estão seguindo exatamente o que ele está ensinando. Ou seja, a doutrina verdadeira. Mas isso está aqui para todos nós. Isso não foi só para dois, três lá. É para nós, Deus está falando isso. Então, Deus está dizendo, faça isso. Não é para você seguir pessoas que estão ensinando coisa errada. A pessoa é ótima, é linda, é maravilhosa. Tem um coração bom, muito bom. Mas, se está ensinando errado, não adianta. Gente, doutrina errada leva para o inferno. Você tem que aprender o que é a doutrina certa e o que é a doutrina errada, porque não é tudo que está certo. Você liga a televisão, tem um lá pregando. Você tem que saber se é certo ou errado o que ele está ensinando. Porque não é para nós ouvirmos ensinos errados. Como que eu vou saber? Eu tenho que orar muito em línguas e ler a Bíblia. E acompanhar os ensinos que estão certos. Estudar. Ficar ouvindo para isso entrar dentro da tua cabeça. Dentro de você, para formar uma estrutura. Ninguém nasceu de novo em Cristo Jesus já com a doutrina toda feita, pronta lá. Não, senhor. Nós nascemos de novo, é igual um bebê, vai ter que crescer. Espiritualmente tem que crescer. Estão acompanhando? Então, quando você liga a televisão, é igual, eu sempre dou esse exemplo, o maestro da orquestra sinfônica. Ele sabe se um instrumento lá não está bom. Por isso que ele é maestro. O cara é afinadíssimo. Ele sabe. E se um lá está fora, ele já vai falar para você. Ele sabe quem. Qual instrumento não está certo. Ok? Então, é isso que Deus quer que você tenha. Esta condição. Crie essa condição orando. Porque não adianta você querer ser bonzinho, fazer uma coisa, porque você está ajudando... Escuta, o ímpio está ajudando pessoas. Estão dando sopa de noite no frio, recolhem, levam no albergue, sei lá, gente, e assim vai, ajuda o vizinho, ajuda um outro a atravessar a rua. Isso não quer dizer que você está andando na doutrina de Cristo Jesus? Você não precisa fazer isso para andar na doutrina? Qualquer um faz. Vocês estão acompanhando? Você não precisa ficar com dozinha, lá, lá, lá. Você tem que andar na verdade. Você tem que ter esta voz de autoridade dentro de você que te guia, que te instrui. E não pode, eu fico lá, Então você não sabe, o que é a doutrina certa e errada. E se você não sabe, o julgamento vai mostrar para você. É melhor você ser julgado agora, não é? Você já entendeu como que é o negócio do julgamento. É melhor você ser julgado agora do que no dia que você passou de bobo a vida inteira. Porque quis, né? Lógico. Porque quem está dentro dessa igreja só vai, não quer o julgamento agora, só porque não quer mesmo. Você tem que passar pelo julgamento agora. E qual é o julgamento agora? Para te libertar do que vai ser lá. Você já fica livre, você já está andando no certo e você tem essa voz de autoridade dentro de você. Então, entenda que Deus falou, existe uma soberba, ela é do diabo, um orgulho. Sai fora disso, porque senão Deus não vai te abençoar. E o que tem que ajustar, tem que ajustar. O meu pensamento não está aceitando isso. Eu não estou aceitando isso que está escrito aqui. Irmãos, eu rogo que noteis que aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Então dá a impressão que você não ama as pessoas. Não é questão de amar, é doutrina. Você não pode seguir a doutrina de quem está errado. Gente, essas pessoas que estão com a doutrina errada, elas estão escritas lá na igreja dela, Igreja Cristã Evangélica de Cristo Jesus. Eles não estão falando lá que o Deus deles é o diabo. De jeito nenhum, por isso que é engano. Eles estão falando que Jesus é o Salvador. Mas passou disso, eles estão errando tudo. Vocês estão acompanhando? Então, não adianta você ouvir a pregação de uma pessoa que 10 minutos ela pregou certo. 20 minutos ela pregou errado e 10 minutos ela voltou no certo. O contexto é errado, pronto, acabou. Não valeu nada. Isso é para enganar. Vocês estão acompanhando? A pessoa prega em orar em línguas, mas está em adultério. Ai, esse pregador é ótimo. E não, ele é igualzinho a você, Ana Maria. Ele prega no orar em línguas. É, mas está em adultério, então ele não está pregando nada. Porque se essa pessoa, digamos, eu estou dando um exemplo, se esse ministro realmente ora em línguas, o Espírito Santo vai falar, cai fora desse adultério, você está errado. Se repare hoje diante de Deus. Então a pregação dessa pessoa está errada. Doutrina errada. Vocês estão acompanhando? Então é assim que o diabo engana. Adorar a Deus, lá, e tal e coisa. E tá matando os outros lá por fora. Tá matando as pessoas dentro da igreja. Sabe? Fazendo coisas erradas. Tá com a doutrina errada. Então, queridos, você tem que saber muito a palavra de Deus. Nós somos julgados por ela. Tá? Então, se Deus diz aqui, ó, afasta de quem está com a doutrina errada, você tem que se afastar. Você não tem que ficar com dozinha, não. Porque essa dozinha te leva para o inferno, tá? É por aí. Porque não é essa bondade dos outros que te salva. É Deus, é Jesus. Tá? Isso não quer dizer que Deus não ama. Deus ama, mas a pessoa não quer andar na verdade. Vocês estão acompanhando? Ele ensinou e ninguém quis. Que judeu que quis? Ninguém quis. Ele ensinou, ele veio, ninguém quis. E daí? Não foram salvos. Amém? Então, essa voz de autoridade, faça, se Deus falar, faz isso, é porque não está seguindo. Então, quando você, por isso que você tem que ler bastante a Bíblia, porque quando você chegar neste pedaço, se você está andando por aí e quer agradar a gente que está pregando coisa errada, e você também nem está percebendo, Deus vai abrir seus olhos. Por isso que você tem que ler a Bíblia. A única coisa que traz a doutrina correta é a palavra de Deus, não é a adoração. Não é a oração em línguas sozinha. Não é a confissão da palavra. Somente a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus é que corrige a doutrina. Por isso que tem que ler Bíblia. Nasceu de novo, tem que, ó, começar a ler Bíblia, não pode parar. Porque não é pra você achar tudo bonitinho, não. Você liga lá, nossa, a pessoa na televisão, que lindo, falando aqui. Você tem que saber se tá certo o que ele tá falando. Né? Pessoa leva, agora mesmo nós estávamos conversando sobre isso, né? Pessoa na televisão, pregador, leva político lá. Gente, essa pessoa é maravilhosa, tá na cadeia agora. E ajudou a nossa igreja. Da onde veio? Veio lá daqueles nomes que nós estamos vendo na TV. Da onde veio o dinheiro? Eu lá quero desse dinheiro para ajudar aqui? Eu, hein? Tô fora. Nem vou fazer propaganda disso. Deus vai mandar da maneira santa. Amém, queridos? Então precisa tomar cuidado. Ih, não pode, não é assim. Gálatas 6, vamos lá. Eu tenho que... Olha, é que nem mãe que ensina filho, sabe de uma coisa? Tem que ficar falando de doutrina errada todo dia até entender. O que é doutrina errada? Gálatas 6, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas àquele que o instruiu. Então, ele está falando de coisas materiais agora aqui. Se Deus falar faça, você tem essa palavra, faça, faça. Acabou. Deus também fala isso. É só seguir. Isto é uma instrução de Deus. Isto é uma voz de autoridade. Faça. Voz de autoridade não é assim? Faça. Hã? Então, isso é um faça de Deus. Agora, Efésios 5, 25. Veja aí. Esse outro aqui, ó, também. Tem muita gente rasgando esse pedaço. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Acabou, ponto final. Efésios 5:25. É para o marido amar a mulher igual Cristo Jesus ama a igreja. Ele se entregou por ela. Então, ponto final. Então, marido vai lendo, Deus está dizendo, faça isso. Se não fizesse maltratar a esposa, está contra a palavra de Deus. É por aí. Então, não adianta ser crente, né? E andar com a Bíblia e não cumprir esse faça de Deus. Agora, Filipenses 2. Nós estamos vendo alguns exemplos da voz de autoridade, dizendo faça. Filipenses 2. 2, 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só à minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que ele está dizendo aqui? Que é para você estudar a palavra de Deus, para você orar, para você ler a palavra, para você trabalhar na sua salvação. Então, isto é um faça. Ou não? Faça. Faça. E está obedecendo? Tem essa voz de autoridade na sua vida? Então, isso é um faça. Por isso que nós temos que ler a Bíblia. Porque ela vai nos ajudar. Com esta voz de autoridade nos dominar, né? A palavra nos domina, ela sim. Para nós obedecermos esta direção e instrução que Deus nos dá. Colossenses 3, 8, 9. Né? Que esses estudos bíblicos que tem por aí, eu nunca fui, mas pelo amor de Deus, jamais irei. Né, gente? Porque reúne 4, 5 lá, aí um lê um pedaço, aí sai briga, discussão. Não, não, não, isso não quer. Pelo amor de Deus. Então, estudar a Bíblia não é isso, não. Pensei lá num lugar lá que tem 4, 5, a pessoa nem sabe, vai falar cada um o que quer, cai fora. Você ouça os ensinos daqui que você tem, do pastor David, as cartas, leia a Bíblia, olha lá, deixa isso entrar dentro de você, ore em línguas, adore, começa a aprender para mudar o seu modo de viver. E Deus começa a te abençoar. Porque, gente, não adianta só vir na igreja e não saber a doutrina, porque o erro da doutrina pode dar problema no final da vida, né? Então, Colossenses 3, 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar. 9. Não mintais uns para os outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Hã? Pronto, ele já falou. Existe, então, essa voz de autoridade na sua vida, dizendo, faça isso. É para ter. Então, se na pregação do Evangelho vem esta palavra, que não pode fazer isso, não pode aquilo, é uma voz de autoridade. Deus diz, não seja soberbo, não seja orgulhoso, porque eu me afasto. Mas se você for humilde, eu vou te abençoar. Então, resista ao diabo. Tem gente que pensa que diabo, sei lá, gente, é só o adultério, roubar. Não é, tem muita coisa que o diabo faz através do nosso orgulho, que a gente não quer ceder, porque não lê Bíblia suficiente. Agora, 1 Tessalonicenses. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Está valendo? Agora vos rogamos, irmãos. Versículos 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Isto é uma voz de autoridade para a sua vida. Você está seguindo isso? Entendeu? Então, por isso que nós lemos a palavra para nós recebermos esta voz de autoridade que diz, faça, É isso que Deus está falando, faça. Não adianta só querer vir na igreja e não saber nada do que é Deus. Como que eu vou ser abençoada? Como que eu vou receber se eu não sei nada? Uma hora lá dá certo, recebe uma coisinha, uma migalha, diante de tudo que Deus quer nos dar. Porque, primeiramente, é a doutrina. Se eu tenho a doutrina, eu sei como receber de Deus. Não é demais? Eu sei como receber, porque eu sou herdeira. Existe uma herança. Eu já está liberada. Eu estou tomando posse e eu recebo. E é assim que tem que ser conosco. Portanto, nós precisamos conhecer a doutrina e aceitar esta voz de autoridade. Então, mais um. Hebreus 13. Agora, Hebreus 13. Isso mesmo. Versículo 7. Olha só. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, quem Deus usou com voz de autoridade e que andou na fé, que nos ensinou, é esse que nós temos que imitar. É imitar isso, a fé. É isso que Deus quer. Imita a fé. Deus está dizendo aí. Versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Quer dizer, não é com murmuração, mas é com alegria, porque tem alguém que cuida espiritualmente, que quer ver cada um andar na verdade, andar abençoado, andar na doutrina errada. Então, é isso que ele quer, a obediência. Estas instruções que nós estamos vendo aqui em Hebreus é como aquelas instruções que a gente já viu em Efésios e outros lugares, que os filhos têm que obedecer aos pais, não é? Filhos, sede obedientes aos vossos pais, honra pai e mãe, etc. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui com relação do rebanho ao pastor. As ovelhas, né, na igreja, e o pastor. Quer dizer, ser dócil com o pastor, para é lógico que é o pastor que está ensinando a verdade, não aquele que está tirando o que a ovelha tem, né? Só pega o que ela, não é o caso, né? Então, é bem isso que ele está dizendo. Como filhos, né? Parece a mesma fala que Deus está dizendo. Obedece, ame, se sujeita, seja submisso nos ensinos, nas instruções. Então, esta é a voz de autoridade, a fala de autoridade com o faça. Nós temos que ter isso na nossa vida. Agora, 1 Coríntios 4,16. Então, esses exemplos é para você prestar atenção quando você for ler a Bíblia, tá? Que existe isso, Deus falando com você. 1 Coríntios 4,16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Isto é uma instrução, né, que Paulo está dando. Por quê? Ele está com a doutrina correta e ele tem o discernimento, então ele quer que sigam os mesmos passos no Evangelho, na fé. Este não é, como ele já disse, eu não estou exercendo domínio, mas é a fé, é o caminhar na fé. Tá? Então, atenção, o que, que você está fazendo na sua vida? Né? Existe o exemplo, existe o modelo e dentro da fé. É isso que Deus quer. E agora, vamos ver o último, 1 Coríntios 11, versículo 1. A gente poderia ir muito mais adiante, mas tá bom, já deu para você entender, né? Ele diz aqui, ó, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso é uma super fala de autoridade, né, com o faça, porque ele é um seguidor de Cristo Jesus. Então, sigam-me, porque realmente eu sou um seguidor de Cristo Jesus. Porque conhece a verdade, porque anda na verdade. Então, é este a instrução. Sigam-me, porque sou o seguidor de Cristo Jesus na fé. Tá? Então, a gente precisa aprender a discernir quem está pregando a verdade quem está com o ensino de doutrina errada, para nós sabermos exatamente como seguir. E, por outro lado, ter o coração humilde, aceitar, e o Espírito Santo ajuda a termos o coração humilde, a recebermos a instrução, a recebermos a ordem, faça. É assim que tem que ser. Se nós não ficarmos junto de Jesus, orando, adorando e até jejuando, que o jejum ajuda a quebrar o orgulho, a gente nunca vai ter esta voz de autoridade na nossa vida, para que nós possamos seguir Cristo Jesus. Valeu? Então isso é importante, e cuidado, não é porque a igreja é bem assim à vontade para que você, e tem que ser mesmo, para você seguir o Senhor, ser dependente dele, não do pastor. Mas, por outro lado, existe uma instrução, existe uma correção, existe uma fala de autoridade para você fazer. Então, se não gosta, tem que ir até Deus para ser mudado. Valeu, queridos?